autorizado ali em manter pistão no zero. Tem, não, no zero, vou colocar 93. 092, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5. Bom dia, tá até a próxima no ponto de espera. Estou fora da decolagem. Tô no 649, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 649. Decolou aos 5-1, 198, controle, bom voo. 198, bom dia. Código 759, decolou. 1759, contato radar decolagem, suba via da El para nível de voo 360. Via da El, pode voar com a posição mais à frente, a paleta, por exemplo? 1759, após passar 2 mil pés, vou autorizar do... Está autorizado na prova de Leda. É 2000 Leda, obrigado. Autorizado decolagem no zero, vento 0500 graus, 0 sufmos. Decolagem no zero, 093. Por 649, após a rolagem da aeronave da companhia, autorizado, ali, mantém pistão no zero. Pode, colega, ali, mantém, agora 649. Decolou ao 53, 198, controle, bom voo. 098, obrigado, 093. Controle, Salvador, voo na 093, decolou na sua escuta. Voo na 093, contatará a decolagem, suba via APO para nível de voo 360. 360, via APO, voo na 093. Luiz com 3 horas e 30 de autonomia. Geral 9970, autorizado parte 1 no Índia até o ponto que espera. Ponto que espera torre 1-1-8-3-9-5, ajuste no 0 no pátio. Pátio Índia, ponto espera 195, 1014 é o ajuste, 9970. 9, autorizado decolagem no 0, vento 030 graus, 4 nós. Iniciando a decolagem, vou no 64 nós. Autorizado, olha aí, manter pistão no 0, azul 2783. Azul 2796. 2796, bom dia, informação Hotel. Pronto, copy. Quem tiver informação Hotel, pronto, copy. Só gostaria, bem, posso copy. Azul 2796. 1649, decolou ao 57. Chame o controle em 119, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. Primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde. Aciona 0277. Controle 119, decimal 8. Dael para nível de voo 360. Subido via Dael para nível 360. Voo no 649. Voo no 759. Chame centro Recife 125, decimal 1 e solicite para hoje. Motiva. 51, obrigado, bom dia. Azul 4234, chame Recife, 126, decimal 85. 2685, a 234. Pronto, Azul 2796. Zap, decolagem no zero, vento 040 graus, 4 nós. Decolagem no zero, 273. No 093? Preciso voo no 093. Ótimo, Elefa. Autorizado voo na 13 Elefa, voo no 093. Obrigado. A gente vai abandonar a pista ou vai aguardar um instante na cabeceira? Aguarde. Gente. Poste pronto para decolagem no azul 2703. Pode ser. Vai iniciando 273. A gente vai abandonar a pista? Não, vai iniciar a decolagem. Gente, autorizado a decolagem no zero, vento variável no momento 4 graus. Pode ser. Papai Lima, Papai Mike, prossiga. É, o Papai Mike decolou durante o dia, está com plano de voo para Ilhéus, Serra Brava, de Lima. São 4 a bordo, pode colocar no plano 02000. Vamos manter 500 pés, inicialmente, só conhecido com o CGR, BR8, Delta Lima, cara. Outro código 5013, manter sobre a de voo visual 500 pés, o Lima Papa Mike, informe novamente a localidade que o senhor irá tocar RMT. É, BR8, Delta Lima, de Porto Del Rey, e o código alocado 5013. BR8, Delta Lima, copiado, reporte visual com BR8, Delta Lima, o Lima Papa Mike. Reportar a visual, não vou tomar. 1093, na Brasil de Alefa, chame Recife em 128, decimal 8. 288, agora 093. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Golf. 00, chame o controle de Salvador agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Pinga de número 9, pátio 1. Azul 2783, bom dia, contato Aranha, decolagem, suba via para nível de voo 2, 200 via Arbo Elefa. Sobe 200 Arbo Elefa 2783. Para manter a reta mais 5 milhas só para contornar um cúmulo daqui, o 2783, daí já reintercepta a saída, ok? Sim, então o 2783 após desvio autorizado, vai direto Elefa. Após desvio, direto Elefa, 2783. Geral 9970 autorizado a decolagem no 0, vento 0, 30 graus, 4 nós. Só um instantinho. Geral vai manter 10 segundinhos aqui, né? Um monte de Tente. Desculpa, na cabeça. Tente. No 649, Recife, 125, decima 1. 251, até a volta, 649. Geral 9970. Sim. Tente me aproximar mais que reposto quando no término do toque remetido. Papa Tango Yankee, Romeu Lima, prossiga. A gente mantém a sobre-rede de Vovizona para manter o controle aqui no meu Lima. Salvador, Federal 9970, bom dia. Federal 9970, tudo via Momo para nível de voo 320. Via Momo por 320, 9970. Poste no término do toque remetido, vou limpar para a Mike. Em que o meu Lima confirme novamente pessoas a bordo? Baixando a 3-1-2, bom dia, sem identificação, desse nível de voo 050, vou na proa de TAP, para interceptar a chegada a Mari. A 3-1-2, aguarde o procedimento NDVZU. Negativo, deseja estar autorizado a fazer o RNAVE da pista na zero. Autorizado a fazer o RNAVE, aguarde para proceder a Vitor 366. Azul 9169, bom dia, sem identificação, deixa 4.000 pés, via chegada Bonfim, ajuste ao 904. 4.014, via Bonfim. Salve Salvador, é o Mike XTR Golf, informando o término do reboque, ponte 9, obrigado, um bom dia. Mike XTR Golf, bom dia. Tio Lima para Mike, quando possível ser estimado, depois de ser estimado para terminar o Léo. Uno Uno no 5 copiado, resposta com fora da data. Na minha 3-1-2 autorizado, voo da presente, Serra Vitor 366. Cava mais confuso, se eu puder sair de parelhas a 500 pés ou no 1000 pés? O senhor prosseguirá para Ilhéus a 1.000 pés ou 500 pés? Seguirá 1.000, tá? Gente, quantas pessoas a bordo? Não, 4 pessoas a bordo, copiado. Azul Salvador 2783. Ilhéus 2783. Oh, perdão, senhora, era só chamar a companhia. Gente. É o 9970, chame centro Recife, 126.85, caso negativo, 125.45. 2.85.25.45. 9970. A Mike está autorizado a tomar na frequência livre quando entro no terminal e levo a frequência 120.1 no bom voo. Na 99, bom dia, sem identificação, desse a nível de voo 050 via chegada a Mare. Na RNAV 192, desce a 2500 pés, ajustado no 0114. Autorizado a RNAV, reporte na final estabilizado. Voo 2099. Do Vana Cruzeiro, Vida 368, Gol 2099. D783 chame Recife, 128.8, caso negativo, 126.0. 63, eu não dou se atentou o meu 44 nas proximidades de dona, não interfira na nossa aproximação. Ajuda 796, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Chalé 63, 12, complexo de torre 1, no 8, decimal 95. Azul 9169, terça 2500, pés autorizado em nave, pistão 90, reposto na final estabilizada, atenta ao helicóptero nas proximidades de Duna, que não vai interferir nessa aproximação. Voo 2199, que está autorizado o procedimento, vai chamar estabilizado. 169 está autorizado também. Time para o controle? 9169, passando 367. Azul 9169, autorizado. Vou direto servidor 366, desse da 2500 pés, reposto na final estabilizado, ajuste 90 no quadro. Forçará, final estabilizado. A aeronave que efetuou a chamada, por gentileza, faça um check em rádio, intensidade 1. É o gol 1095, mais certo? Agora sim, alto e claro, no 095, bom dia, informação hotel. Prepare a saída Arbor, Elefa, aguardando o cover. 66, gol 2199. Azul, 796. Sou Felipe Zag, o POB 559, eu tornei 3 horas e 50 pernas, Sierra Bravo, Mike Oscar. Me chame Torre 1 no 8 decimal 95. Espera via Pátio 1 Índia. Ponto de espera, Torre 1 no 8 decimal 95. Ajuste no 0 no 5, bom ou? Ajustando agora no 0 no 5 via Pátio 3, 1 no Índia. Camara lá, Porto 1 no 8 no 95. Bona 095, autorizado com fins, Vepus Zulu 21, Acosta Fome Rota. Nível 360, saída Arbor, Elefa, após Nítimo, decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5037, controle 119 decimal 8. 360 para a curva. Fala da 10, árvore, né? Controle 095, atendimento correto. No 5, reporte para o Chimé e acionamento. Oxana M3, 1-2. Bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Salvador, bom dia, Azul 2796, já pronto para decolagem. Azul 2796, após o pouso do Embraer da companhia, a linha mantém pistão 10 se preparando. Após o pouso do Embraer, a linha mantém pistão 10, Azul 2796. Estabilizado, gol 2199. Gente, gol 2199, atento a um helicóptero nas proximidades de Duna, não interfira nessa aproximação. E chame Torre 1 no 8, decimal 95. Atento helicóptero, decimal 5, Uriano. Bom dia, gol 2199, passou 366. 2199, corrigindo a aproximação, queregamos 015, aguarde pista livre, informo um ETR da Azul alinhando na cabeceira para decolagem. Atento, 2199. No solo 25, direita 121 no decimal 9, só. Direita 12195, 4-9169. Salvador, bom dia, 9169, Livrão, Porto Franco. Azul 9169, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o portão 1, 9169. 599, autorizado pouso 10, vento 080 graus, 79. Envio pouso 90, gol 2199. Eu 796, decolou aos 27, 1198, controle, bom voo. 198, boa. Salvador, muito bom dia, o Azul 2796 na saída Conte. Azul 2796, contato na decolagem, suba via Conte para nível de voo 170. Sobe via 170, 2796 da Azul. Guilherme, autorizado o grupo de Zulu, Manati, conforme rota. Decola da 17, primeira curva direita. Segue corredor axé, 1 mil pés. Aciona 0135. Controle 119 decimal 8. Hotel Juliette Sierra, corrijamento correto, funcionamento táxi, M torre 118.95, bom voo. Hotel Juliette Sierra, acione no pátio 4, time pro táxi. No 2199, no solo aos 29, libera a direita no 2199, solo. 2199, gol 2199. B796, pequeno desvio esquerda para o 00 por 10 milhas, após retoma Conde. Gente, livre desvio, reporte para na cruz de Conde, azul 2796. Contará. Salvador, gol 2199, livrar, escuta. Gol 2199, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 62, hein? Alfa, Juliette, 62. E aqui Romeu Lima, ainda guarda o termo 09 prosseguindo para a pouso, após a mesma será autorizada. Já presente, vai manter BR-324, comprou a diada clara. Gente. Então, 3304, lista 2510, autorizado o Vanabura do Serra Vitor, 366, autorizado o R9, reporte na final estabilizada. Serra Vitor, 366, desce 2500, autorizado o R9, reporte estabilizado, então, 3304. Opa, Romeu, hotel, Romeu Golfo, prossiga. Opa, Romeu, hotel, Romeu Golfo, não possui um plano no sistema, confirma o horário. Tiramos coordenar com a IES, peço que mantenha escuta o Papa Romeu, hotel, Romeu Golfo. Siga. De volta ao Romeu Golf, autorizado a rimar e rimar, decola com proa sul em coordenação com a torre, aciona 0133, controle 119.8, torre 118.95. Confirmando, pronto para decolagem, minha irmã? Deixa agora de para decolagem, vou ter o meu gol. Por seguro. 140? 147, 3:30, Porto Seguro. Zona 095 autorizado, tá? Então, ponto de espera, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118.95. Ajuste no 014, mão voo. Zona 095. Amador, bom dia, 0349, informação hotel. Mas no setor norte, sobrevoando a rotatória por mais ou menos 500 pés. Está autorizado a decolagem da RMA, por não corrente. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5047, controle 119 decimal. Torre Salvador, o Papa Tango Bianchi Romeu Lima. Papa Bianchi Romeu Lima, confirma intenções? Estando através da RMAR, diante do Alfa Sierra 65 em decolagem, tem intenção de sobrevoo São Cristóvão, próximo a cabeceira 10. Gente, aguarde instantes para prosseguir para São Cristóvão, informa a aeronave da Tanja Nacional da 10. Bianchi Romeu Lima. Reportará visual, vai manter espera no setor Yankee Romeu Lima através da RMAR 3 milhas. Gente, está visual com Alfa Sierra com Robson 44? Com Romeu 44 não, negativo. Eles têm o Robson que decolou agora da RMAR 44, está prosseguindo agora para a final da 10. Reportará quando o visual ficará atento o Yankee Romeu Lima. Está no meu grupo na escuta? Tem uma seu, tá? Gente, mantenha o setor, mantenha-se afastado da final da 10. Informa a aeronave da TAM, prosseguindo para a pouso agora na 10. Tá passando a altura do marcador externo. Afaste-se da final da 10, com proa norte. Aguardando instruções para prosseguir. Mantenha a sobrevoo no setor. Gente, vai manter sobrevoo. Vai chamar o aqui, agora 095, pode ser a prova. Visual com a TAM no Golf e o TAM na final. Gente, o Zé Romeu Golf fica afaste da final da 10. Aguarde instruções para prosseguir para São Cristóvão. Tá passando a 10. Oi, Salvador, bom dia, tá 3304, passando a CA Vitor 372, visual. Tá 3304, cogindo a aproximação, informa o Robson 44, à sua esquerda, efetuando sobrevoo no setor, não vai interferir com essa aproximação, tem livre pouso, pistão 10, vento 030 graus, 5 nós. Copiado, frente do tráfego, livre pouso 10, tá? 3304. É um 3859, bom dia, sem identificação, deixa 4 mil pés via chegada. Bom dia, ajustado 1095. Romeu Golf? Hotel Romeu Golf, autorizado para seguir a retaguarda do tráfego, sobrevoo sobre São Cristóvão. O Hotel Romeu Golf mantendo 500 pés. Informa o helicóptero da retaguarda irá seguir. O helicóptero também manterá sobrevoo sobre São Cristóvão. Reporte visual com o mesmo, após começar o sobrevoo. Gente, no sobrevoo vai reportar quando o visual com a aeronave roda rotativa. Abatango Yankee Romeu Lima, prossegue seguindo o Robson 44, sobrevoo sobre o São Cristóvão, o Yankee Romeu Lima. Tá, mantendo separação, visual com o mesmo, vai manter o mesmo setor, Yankee Romeu Lima. Gente. Martins, bom dia, GBN. Fala, Fio. Tô só com rádio hoje, vou ficar nessa frequência. Beleza. 95 autorizado, olha aí, mantém 10. Ali mantém 10, 095. 3304, pode chamar o sol? Rimo? Sol 242, 121 no modo sol. 29. Sol Salvador, bom dia, tá 3304, Libra. Tá 3304, bom dia, autorizado, táxi CV Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, 08, tá 3304. Para abandonar o local. Vai manter separação, vai abandonar, quando eu abandonar, reporta, tá? Bono 095, autorizado decolagem no 0, vento 020 graus, 59. Autorizado decolagem da Santana, Bono 095. No 79, confirme se interfere com o ingresso do portão 8. Sete, 179 autorizado, feedback acionamento, reporte táxi. Decolagem 44, controle 1, 198, bom voo. 098, 095, obrigado, bom dia. Sozinha de Serra, livre decolagem, pista 17, vento 040 graus, 59. Bom dia, contato rodando decolagem, suba via Argo, para nível de voo 360. Via Argo, para 360, 095. Serra, decolos 46, controle 119, destinal 8. 1198, grado, Sérgio de Serra. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sérgio de Serra. Papa Romeu, Sérgio de Serra, mantenha sobre regras de voo visual direto Manati, Reporte 20 milhas fora. Reportará 20 milhas, hotel Juliette Serra. Confirme para o controle. Senhor Sanerme, é 3111. Agora entendido, sua identificação, desse nível de voo 050 e voo na proa de Bonfi. Sanerme, é 3111, formo Clareza 2. Sete, nove, meia, serviço será terminado, um minuto para a Conde, chame controle da Caju em 120 decimal 3. 1203, 1279, bom dia. Juliette, você encontra seu estimado de pouso? Juliette, você é a controle? Prossiga, o senhor Juliette Serra na escuta. Encontra seu estimado de pouso? Cima para 1105 Manati, até o Juliette Serra. Gente, quantas pessoas a bordo? 10 a bordo. 10, 10 pessoas, copiado, até Juliette Serra. Serra. 10095, vai na Prio de Alefa. Prio de Alefa, 095. Ciente, com três impressões? Você sobrecou, não é esse dono zero. Ciente, estou ciente, na minha escuta permanente. Não autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 015, movou. Autorizado o táxi, parte Índia, ponto de espera no 0, 102, 95, 1015, 8, 3, 179.